Eu sou mais um que serve, nego. Eu não ligo muito essas coisas de chefe, não. Mas o senhor pode ensinar pra gente como vocês se organizam no mundo espiritual, os caveiras? Autoridade total tem aquele que tem domínio sobre todas as porcarias, sobre todas as imundícias, sobre todas as coisas contrárias que pode prejudicar o seu semelhante. Esse é o chefe. Sim. O resto é tudo servidor, tudo empregado do grande Criador da vida, da coisa de cargo, posição, chefe, coronel, comandante, capitão, isso é pro exército, vai me ser. Abre as almas, moço. Salve, salve. E então Então, se acabar muito dessa forma de eu falar, porque eu tô acostumado. Dessa forma, não. Mas logo eu vou me ajeitando. Pergunte. quando dizem Porque que se você é alegre, você não vai transmitir tristeza para ninguém. Você vai instigar o quê? Como um Exu, pessoa, a felicidade ao alheio, sem impor nada e sem querer nada, a não ser que o alheio seja quem ele é, alegre por si mesmo. Acabei de explicar o que é Exu. Eu acabei de responder a sua pergunta. Sim. Mas se não for satisfatório, posso lhe dizer que saber coisas de espírito não quer dizer que vocês que falam bonitinho são espíritas, umbandistas ou em qualquer tipo de religião puros e compatíveis com aquilo que falam. Se eu impor a minha verdade, eu já passo a ser a mentira. Para falar da hierarquia de Exu, teria que falar de toda a hierarquia do consciencial, do consciencional e da consciência humana perante o dualismo do bem e do mal. Existem hierarquias para aqueles que vibram dentro de um campo consciencial, de um agrupamento dentro de um consciencional que favorece a crença e a fé de muitos adeptos de uma religião, com vários graus e subgraus de conscientização nas coisas do bem ou na perdição nas coisas do mal. Então, se eu começar a dizer que sou inferior e superior, eu não sou é nada. Eu só sou um servidor, moço. Mas existe aqueles que dizem que são superiores, não porque são, como vocês falam na terra, gavola. É porque é assim que algumas consciências concebem como certo, errado e realidade e realismo para si como verdade, para os mesmos carnados, afins e adeptos e praticantes a esse conceito, realizar-se na sua vida perante a crença e assim refinando a sua fé nas coisas da verdade e do espírito. O ego, ele é sedento por vivencitudes, Por experiências. experiências. Tá. Então, a mente é sequiosa por conhecimento, o ego por experiências, e a alma é quem contabiliza tudo isso. É você que está dizendo que ela contabiliza. Como é que é? Ela apenas é. Ah, é mesmo. Se ela apenas é, ela não precisa estar, e muito menos precisa ser algo que a mente quer e que o ego obriga. Mas isso é assunto longo, moço. Porque cada pessoa tem a concepção e concebe isso de uma forma, e eu não estou trazendo a verdade absoluta. Também não estou trazendo a mentira. O senso de grandeza e de evolução do ser humano é totalmente distorcido ainda. Entendi. Precisa ser revisado. O menor é possuidor e detentor de toda a verdade. A criação, ela não nasce, ou não nasceu, como vocês falam, de uma explosão. Ela nasceu numa expansão de uma partícula virtual, invisível ao olho nu, botando em palavras científicas de vocês, por mais que ainda vocês humanos vão descobrir, mais duas, seria o que vocês chamam de bósons. E é microscópica, não é? Uma coisa tão pequena e tão magnânima. Olha o sentido como já muda. Porque vocês não conseguem manter um padrão único. Eu vou dizer essa palavra porque é assim que vocês concebem. De certeza absoluta que estou no bem. Ou será que eu estou atuando no mal? O Exu já consegue. Nem todos. E conseguir Não dar. esqueça que eu estou falando de uma forma ampla, sem me associar à religião nenhuma. Eu não estou me associando a Umbanda e religião nenhuma, mas sou um Exu. Como Exu, trabalhando em vários graus de consciência, não tem um certificado que prova. No momento que eu julgá-lo de qualquer tipo de maneira, tendo alguém, seja quem for, como inferior, e nutrir isso, instantaneamente, perante a lei do amor, o meu amar próprio é menor do que o seu, dentro da concepção humana e dos padrões deste planeta. É lógico. Vocês não estão se espiritualizando? Leiam livros bons e procurem informações sadias e tenham suas próprias conclusões. O Exu não prende ninguém na sua justiça, porque se eu prender alguém na minha justiça, eu estou lhe limitando na sua verdade. Nossa. Eu estou lhe limitando na tua verdade, que pode ser muito mais ampla do que a minha, a tua pureza de apenas ser quem você é. Então, Exu não impõe. Exu energia, essência, estiga, porque ele vem da alma e se expressa no dualismo pela mente e assim pelos graus de consciência que o ego carrega e trabalha para estar sendo. Pergunte, rapaz. Mas assim, comparado com o ser humano, o Exu é capaz de viver fora da dualidade? Eu já lhe disse que a forma que Depende. vocês concebem o bem e o mal e a evolução é distorcida. Eu trabalho em outros medianeiros que eles degolam quatro pés, cabritos. Isto na África. Até mesmo o nome Exu é diferente. Eu trabalho no Brasil com outros médios, não pela incorporação. E eles fazem decretos. E também trabalho dentro da falange xamã. Se eu impor a minha verdade, eu já passo a ser a mentira. Eu apenas instigo dentro deles a curiosidade de aprimorar a sua metodologia não ritualística, não mística, mas os sofismos, os apegos atribuados à mente sequiosa em querer mais, em querer mais, já que ela quer. Então Exu, em essência, tenta refiná-la ao ponto de uma pedra a um cristal. Ou mesmo se for uma pedra que a forma das pessoas olharem lá, a pedra, modifique ao ponto de que aquilo que elas nutrem como certo fique cada vez mais prudente e coerente à sua famosa reforma íntima, e assim a sua legítima e original veracidade aos seus semelhantes. Caveira, afirma por na folha da bananeira, Exu caveira, caveira, afirma por na folha da bananeira. Então, só concluindo aquele pensamento, se são grupos afins, ainda vejo pessoas vendo a religião como um time de futebol. Então, vamos chamar assim só para exemplo. O senhor Exu Caveira, pelo conhecimento que o senhor passa, é um espírito que no espiritismo consideraríamos de uma grande elevação. Por que que o senhor decidiu... Não. Não o quê? Eu não me considero nada. Sim, mas por isso eu digo, nós, acredito que o espiritismo qualificaria o senhor pelo conteúdo que o senhor falou assim. Por que que o senhor contempla a Umbanda com a sua presença e o seu conhecimento e não contempla o catolicismo ou o evangélico ou o espírita? O que que a Umbanda eu vou tem? Tentar lhe explicar, Que fazendo uma observação na sua pergunta. Para quem está realmente escutando isso que você proporciona com alguns irmãos espíritos desencarnados, para estudo. Tá. Realmente para estudo. Muito obrigado. E para instigar em si mesmo a reforma íntima por si próprios, não por nós, que assim vos falamos ou falamos com você. Você acabou de dizer que pela forma que você fala, esse conteúdo, eu posso falar bonito. Isso é certificado de que eu nutro o que eu falo? Ah, é um erro. Entendi. Nossa, a gente nem para pra pensar nisso. Quem né? Não fala, emana o que é. As pessoas já não veem, admiram. Isso já foi falado até mesmo por outras entidades dessa matéria. Então eu peço, por ignorância da minha parte, tenham paciência comigo. E tenham paciência com o perceptivo de vocês que me escutam. Aproveitam a oportunidade, não que caveira, mas que todos os Exus e entidades estão dando a vós-me-seis, de vocês reverem-se e reverenciar-se, não a nós, mas a vocês mesmos como grande Deus, sustentador, libertador de vocês, da vida de vocês, de todas as mazelas e de todas as coisas negativadas. Agora, voltando à pergunta, é triste, botando numa palavra bem humana. É muito triste. Okay. Porque muitas concepções diferentes. Eu não desfaço do evangélico. Ou como importa a forma que muitas pessoas usam através da ganância do níquel, não só como evangélico, como católico, bandista ou espírita, usam por aí. Não me interessa isso. O que me interessa é a essência e aquilo que vocês armazenam, guardam e aprisionam dentro de si mesmos. E quando tiram para fora, saem de uma forma muito sagaz, com muita sagacidade, com muita inteligência, ao ponto de demorar anos e anos e anos e anos para os mais sábios, apenas pela intelectualidade, ver que a verdadeira face sua era apenas uma máscara desleal à verdade. Tá explicado. Agora, esta máscara não tem sustento àquele que tem amor próprio e ama por si mesmo. Vocês se enganam pela intelectualidade, mas vocês não se mantêm neste engano pela verdade que brota dos vossos corações. Deus vivo. Pensem nisso, por favor. Caveira. Eu tenho mais algum tempo ainda, rapaz. O médium não é acostumado comigo, toda a matéria tá tremendo que nem uma vara verde. Ah, eu dou risada. Eu deixo ele um pouquinho mais inconsciente, ele fica incomodado. Um pouquinho. Mas é... Não, eu já vou pedir ao senhor numa outra oportunidade. Não, estamos brigando com o médium. Eu só estou dividindo para quem é médium e escuta. Uhum. A incorporação é algo divino e não é exclusivo de ninguém. Uhum. O melhor médium, ao meu ver, é aquele que incorpora a si mesmo. É aquele que não precisa eu, Caveira, fazer um esforço para dar uma mensagem. Ele já é o recado vivo. Ele já é o recado vivo. Médio consciente que se tem. Com as duas pernas firmes. Com a cabeça erguida. E com o coração aberto a todas as mazelas do ser humano. Sem julgar. Sem se julgar melhor também. Então... Isso não desfaz dos outros médios, rapaz. Mas é verdade, tudo evolui. Tudo. É. Graças a Deus. Vocês falam tanto da espiritualidade. Uhum. Espírito é invisível momentaneamente à grande maioria. Uhum. Se nós levarmos no ângulo que o sutil é mais abrangente e que o sólido é mais palpável, que o sutil, ele se expande e emana mais, e que o sólido é duro, isso já nos faz pensar. E chegará um tempo que mesmo vocês não vendo a nós, mas vocês vão ser nós aqui na carne. E a verdadeira incorporação vai vir de alma para alma, de espírito para espírito. Não vai mais necessitar de egos para egos. Pensem nisso. Mas para isso existe o exercício do desapego. E também o exercício do espelho. Como é que é? Olhar e se invejar todos os dias de manhã. E dizer, você é o cara. Confia-te. Porque eu te confio a minha vida. Sei o que você não há mais de errar. Porque eu não erro. Sei o que você não há mais de pecar. Porque eu não peco. Sei o que você não há mais de fazer injustiça, porque eu sou justo. E sei o que eu não há mais de te pedir nada, porque eu sou o que sou. E assim você que olha em minha frente espelho, está. E eu fico como sou. Deus. É bom ter esse tipo de vaidade. Consigo mesmo. É, e a inveja é um pecado capital, né? Você escutou o que eu falei há pouco tempo, rapaz? Senhor, sobre o quê? Inveje-se na frente do espelho. Isso, então. E aí? Eu estou mandando ou pedindo vocês se invejarem na rua. Ah, entendi. Eu não estou induzindo as pessoas a invejarem as outras. Claro. Mas é bom você ter essa percepção. Ou pelo menos induzir a eu me aprofundar mais na inveja ou na palavra. É, porque... E isso também é bom para quem ouve só para ouvir e depois esquecer. Isso, E também é melhor ainda para aquele que ouve para estudar e manter em si algo de bom. Não por mim, mas por si mesmo. Sim, vamos. Então retorno e digo, invejem-se, sim. Na frente do espelho, não pela beleza física, mas pela centelha de Deus que está dentro de vocês. ao ponto de quando vocês saírem da rua, vocês em centelha iluminar as pessoas sem invejá-las, sem desejar que elas sejam o que elas não são, e sem querer almejar no outro uma identificativa que você não é, porque você não nutre, porque você apenas está sendo algo hoje e algo amanhã. Agora isso ficou mais declarado? Sim, ficou bom. Continue. Por que que o senhor faz esse barulho quando o senhor respira? Eu estou puxando energia do diafragma do negro. Eu trabalho no solar. Boa pergunta, não é enfeite, rapaz. Então. Muito obrigado. Isso me mantém mais firme no médium, pro psiquismo dele não atrapalhar nas comunicações. Um Exu, um caboclo, não estrala o dedo pra fazer barulho à toa. É muito menos bate palma pra tá espantando mosca ou mosquito. Eita. Ao porquê? A minha respiração ofegante é contrair alguns órgãos e abrir alguns chakras. Delatar alguns chakras pra ficar mais receptivo à minha frequência psíquica. É conversa com os espíritos, não é conversa com os médiuns. Verdade. Mas obrigado pela sua pergunta outra vez. Obrigado. Então, porque às vezes as pessoas estão ouvindo, a gente sempre tem que captar um negócio ou outro que vai ficando no subconsciente das pessoas e aí vai para a maleta do julgamento, né? O senhor conhece? A maleta já tá mais para caixão. É grande. É grande. Fica podre. Esse é o egoísmo. Guardam e fica podre. E depois quando abre a boca, o mau cheiro exala por aí. Meu Deus. E só a pessoa não sente, né? Inocência? O que é isso? Não. É só a pessoa que não sente. Todo mundo sente. Entendo. Todo mundo sente, mas... tem coisas mais, como vocês falam, importantes. Tanto para vós me ser, que proporciona esse momento, como para nós comentar. Mas eu queria tratar, isso é importante muitas vezes, seu Caveira. Como é que a pessoa faz para identificar nela o mau hálito de um julgamento desnecessário? Um mau hálito que vem com um julgamento desnecessário, com uma palavra mal firmada, mal centrada, mal colocada. O aperto no peito. O cala a boca fica engasgado, porque tua alma grita, fique quieto. Eu procuro não levar no sentido de mau hálito físico, porque não chega a ser físico. Sim. Mas é um mau hálito energético. Que é pior. Né? Vibratório e de frequência. Todas as vezes que você faz algo ruim, o seu coração aperta. E eu... não aperta fisicamente. Isso cientificamente é comprovado. As suas emoções controlam toda a secreção eletroquímica, os hormônios. Sim. A glândula timo próxima ao coração, como um grão, ela simplesmente dá uma leve contraída. Instantaneamente a eletroquímica já muda. Você tem a suar um pouco mais ou a ficar gélido nos dedos e nos pés. Isso no sentido mais forte. No sentido mais fraco, físico, é uma sensação de aperto no peito e euforia. E logo vem na tua cabeça. E ao mesmo tempo em todo o teu corpo, não em palavras, mas algo que se você fosse um pouquinho mais consciente de si, ser humano, teria como culpa. Você mesmo se autoculpa e se pune. Exu não precisa usar chicote. Vocês mesmos já são bons algozes. E o senhor acredita que a pessoa sai julgar o outro, sai dizer que o outro... não é uma pessoa apropriada nos seus padrões porque precisa de atenção? E não percebe? Todos nós necessitamos de algo. Dentro da dualidade, sim. A atenção é uma delas. Mas uma atenção sem apego e sem impor condições. Foi falado já várias vezes. E até fizeram comparações de algumas entidades que vêm neste médium sob a palavra afeto e afeição. O Exu procura instigar nas pessoas. Procura instigar. Instigar, não obrigar. E este instigar vem com toda uma gama de irradiação que se adere a este planeta e às acepções e concepções pelas inteligências emanentes da mente de vocês. No caso, carnados. A psicofísica, as impressões físicas, a biopsíquica, perdão, e a psicofísica, o raciocínio, biopsíquica, físico, psicofísica, raciocínio. Então, Exu vai modulando conforme vocês vão se aprofundando. Nós não podemos dar aquilo que você não tem. Mas nós podemos ajudar a você de uma forma instigada a achar aquilo que te pertence dentro de ti. Isso é Exu. É a sombra que modula o clarão que te cega. E a sombra que procura deixar menos extensa a escuridão e trevas que te anula. E assim você vai aderindo-se outra vez ao ignorante, todo-poderoso afeto, que infelizmente as pessoas não dão valor, e é um senso nobre ter afeto por tudo e por todos, não apenas afeições petrificadas e viciantes, mas a afeição, quando ela vai sendo modulada, ela vai se desafeiçoando, e ela vai ao mesmo tempo se coligando de uma forma sem impor, sem pedir. Mas só expor quem você é, autêntico no afeto, porque apenas é. Pergunte. Então é essa lapidação contínua entre Exu e médium a qual o senhor se referiu no começo. É essa a lapidação básica. Aí Nossa. vem. Muitos podem dar outros tipos de falar, como já falaram, eu não estou contestando, são modos e maneiras das concepções e acepções perante a tua inteligência calculada, perante a inteligência calculada do ser humano, perante o intelecto, perante a mente que pede, pede, pede, pede, e perante o ego que quer impor, impor, impor, e perante o grau de consciência que apenas está, mas a alma apenas é. Lá, luz. Então Exu vai falar várias formas. Vai dar para vocês aquilo que vocês querem, porque vocês pedem. Vai expor para vocês quem vocês são perante a vida. Nós vamos expor para vocês quem vocês são perante a vida. Olho por olho, dente por dente, sabe as palavras. Vocês interpretam isso como castigo, mas isso num sentido oculto, ou mais claro, é a justiça, é o espelho. Vale, moço. Vocês, de certa forma, são o que vivem o que viveremos no futuro, não é? Não. Como é que é? Eu escuto muitos Exus falar de evolução, você me permite isso? Sim, por favor. Eu sou um ser de Vega. Eu já trabalho há alguns séculos aqui. E muitos de nós trabalham com intraterrenos e extraterrenos, terrenos também. Enquanto ser humano fazer essa distinção, de pode e não pode, deve e não deve, se o espírito é indivisível, se a alma é luz plena, a distância é um detalhe, mas a essência do amor é que causa e é o efeito da vida eterna em plenitude. Vocês não entendem isso ainda. Por não entender, muitos se calam. Hoje eu falei isso, mas muitos Exus nem são daqui no sentido de ser fixo a este planeta. Eu não me tenho como um extraterrestre. Porque se eu me ter como um extraterrestre, vocês para mim são seres desconhecidos e ocultos. Então as concepções e acepções que vocês têm de seres do outro planeta é muito distorcido. Quanto mais distante, mais evoluído. Tecnologicamente, sim. Mas tecnologicamente falando, na grande maioria foi a ruína das suas humanidades. Porque proporcionaram tecnologia para desfrute coletivo, não para a evolução coletiva. E essa história de que Exu tem base na Lua, hein? Não só na Lua. Mas isso é interessante. Um menino andou escrevendo sobre algumas coisas, muitas pessoas não gostaram, porque até então o Exu tinha base nas profundezas do inferno. O senhor perdoa meu riso, viu? Não, fique à vontade. Eu não tenho muito, como vocês falam, expressão de humor, mas eu respeito. Há pouco tempo eu estava dando umas gargalhadas para centralizar minha vibração no laringe do médium. Agora já não é necessário. Só a respiração já ajuda. Então, rapaz, as bases do umbral, as bases nas matas e ou noutros lugares em si. Tem Exu que vive em castelos, tem Exu que vive em bases na Lua, mas se nós começarmos a se aprofundar nisso, as pessoas vão dizer que no castelo é inferior e da Lua é superior. É assim que vocês entendem, e é errado. Eu digo errado porque vocês vivem do dualismo do certo e errado. Mas no meu olhar, fora do dualismo está tudo certo. É um contínuo de uma frequência que vocês se distinguem dentro dela, como bons e maus. É vocês, não é eu. E eu respeito isso. Mas no momento que uma consciência coletiva que está se despertando crama a energia Exu, vem a mim, nós vamos personificados nos egos por aí. No meu caso, caveira. Venho aqui não para te despertar, mas para estar no seu lado como um apoio. No momento do teu despertar, você vê. Você é um pouco mais acordado. E eu amanhã, outro mais desperto. Nós somos um. Essa palavra não é enfeite. E isso não é algo de religião, mas é algo envolvendo próximo à religiosidade e o amor próprio de cada um. Olha que interessante. O senhor falou sobre o que é o jeito como a gente distorce nas nossas considerações. Eu tô aqui, ó. Seria meio que hipocrisia da minha parte dizer assim, olha, eu tô aqui há 33 anos e sou humano. O senhor tá aqui há mais de centenas de anos, como o senhor disse, e eu falar, olha, ele é extraterrestre e eu sou humano. Isso é um senso de inferioridade lamentável da raça humana. A física de vocês, a ciência de vocês merece respeito. Kardec, assim como o caboclo das sete encruzilhadas, que eu não vejo diferença nenhuma, falaram coisas parecidas. A Umbanda é espírito para caridade, e a caridade sem ciência vira dogmas, vira crenças cegas e vira seita. A Umbanda não é uma seita. E eu não estou sendo preconceituoso contra as seitas que estão por aí. Mas, falando de Umbanda e do kardecismo, e fazendo um comparativo dentro da minha ignorância, se o espírito é ciência, todos os adeptos da espiritualização do planeta deveriam se preocupar mais com a lógica sensata da ciência que coliga de que a crença separativista que o ego faz perante a espiritualização das pessoas. Eu falei e falo, há séculos que eu trabalho com Exu nessa esfera, mas pela ciência de vocês, vocês falam hoje de buracos de minhoca, viagens vibracionais. O tempo e espaço é diferente. Pode parecer muitos séculos, 800 anos, mas isso pode ser 8 minutos para vocês ou muito mais. Para mim pode parecer nada. As pessoas podem custar e dizer, olha, que surpreendente, outras acreditarem ou não. Mas um dia vocês vão entender que o espírito emana-se de si mesmo em várias expressões. A evolução, para ser evolução, ela é um todo fragmentado. E no momento que um fragmento se acha e se tem pequeno e inferior, ele se dualiza até se perceber supremo perante o todo que é parte, eternidade. Eu acabei de explicar de novo as mesmas coisas. Espero que vocês entendam, pela minha ignorância, que não existe separação. Eu não sou um ser desencarnado também, moço. Eu me encontro num corpo, num outro lugar, um corpo semelhante ao corpo astral de vós me seis, mas diferente ao mesmo tempo pelas moléculas virtuais que vibram. Você ainda há de falar com muitos intraterrenos, extraterrestres? Você já falou, como vovós, preto velhos e Exus que passaram por vós me seis. E mesmo assim as pessoas se preocuparam mais com o nome de que a mensagem. É assim que vocês concebem. Eu sugiro a todos, e eu sei que isso vai, talvez, incomodar o médium pelas mensagens que vão dar a ele, mas mesmo assim eu sugiro a todos começar desde o início a estudar o que você está propondo com a espiritualidade, com seriedade. E vão ver que as mesmas coisas que vão começar a ser publicadas daqui a 10, 15 anos na ciência já foi falada por muitos mentores que passaram por aqui. A diferença de uma forma simples e muito mais aprofundada, porque envolve o crescimento coletivo moral e ético, não apenas o crescimento coletivo cultural, no sentido de intelecto e no sentido de vivenciar o momento. Nós nos preocupamos, se lá posso dizer assim, já no sentido moral e ético, do tempo que se faz. Todo o momento para todos, na satisfação plena de cada um. Isso não quer dizer que vai provar ou adoçar trabalho seu ou de qualquer outra pessoa. Não, claro. Mas ao mesmo tempo, vale a pena. Para quem quer estudar, vale a pena. Aquele que estuda o budismo verá um Exu trazendo a mesma mensagem da altura de muitos mentores dentro do budismo. Vai ver um preto velho dando uma mensagem à altura de um Rama. Não quer dizer que ele seja Ramakrishna, mas em termos de tocar, sim. Mas as pessoas querem ver o Buda em carne e osso. As pessoas querem ver Jesus em carne e osso. As pessoas querem ver o Kardec em carne e osso. Por mais que o espírito seja puro e traga a mensagem que toque os vossos corações, o seu intelecto crama as necessidades da mente sequiosa. Crama porque as vivencitudes em diversos graus de consciências estão por aí, vivendo-as e vivendo. E assim o seu ego apenas faz o que vocês estão momentaneamente agora. Seres humanos, alguns ainda na ignorância, outros se acordando para si mesmo. E mesmo aqueles que estão momentaneamente na ignorância não são inferiores. Eu já disse, momentaneamente. Pergunte, moço. Então, como executar esse cultuar nas nossas almas corretamente? Como executar o cultuar? A palavra cultuar é uma presilha. Se eu a usei, é porque é assim que vocês concebem. mas não cabe a pergunta, principalmente a resposta que eu posso porventura vos dar. Contemplar a sua alma é permitir que as suas concepções e acepções mudem um pouquinho. Permitir a você que você talvez não esteja tão certo assim. Permitir a você mesmo a dádiva de não se achar o melhor e o único que sabe e que está com o conhecimento. Aí você verá que isso que você perguntou se fará feito na plenitude de apenas admirar-se por si mesmo, sem precisar exigir do outro um espelho, pelos egos por aí. Pergunte, moço. Eu vou abrir um parênteses só Eu para. espero que as pessoas escutem com atenção. Não por mim está falando. Eu estou falando para as almas de almas e almas e almas. Para os egos e para as mentes. É uma conversa sincera. Abra os seus parênteses. Agora eu vou abrir um parênteses dentro do parênteses. O senhor está falando, por acaso, então, para o nosso presente, para o nosso passado e para o futuro? É o agora. É o agora. A alma é luz. Se você se conscientizar. As pessoas hoje falam tanto da ascensão, da expansão da consciência, enquanto o primeiro passo é a conscientização de quem vocês são e daquilo que você é. No momento que você se conscientizar da luz que você tem, por ter, porque é, instantaneamente haverá a conscientização. Essa conscientização já vai equilibrar, reeducar todo o seu sistema nervoso central e assim atuar nas suas percepções, nas suas cognições, mandando informações aos teus cinco sentidos, à tua inteligência biopsíquica. Você não vai ver melhor, nem escutar melhor, mas vai intuir, refletir, analisar as coisas de uma forma mais clara. Isso é algo muito único, moço. Ao mesmo tempo, seu emocional vai se equilibrar e se harmonizar mais. Homem, conheça-te, a verdade vos libertará. A verdade é uma, luz ou amor. Agora, a forma que o ego atua, e assim vai emanando ou expandindo, que é a palavra mais correta, o amar, isso que faz a diferença. É isso que causa a diferenciação. Por mais que as pessoas nascem altas e baixas, negras e brancas, são essências, mas vocês dão mais valor à forma. Por mais que nós viemos aqui falando a mesma coisa que outras culturas falam, vocês vão valorizar as outras culturas porque são mais distantes, e assim vocês indo até elas vão se sentir mais pomposos, mais possuidores da verdade. Isso não desfaz dessas culturas, porque elas são, e lá nós também estamos. Mas é triste. O garimpeiro vai sempre achar que a pepita do outro, que é opaca, é mais valiosa do que a sua, porque usa através dos seus olhos cansados, porque não se percebe, a outra pepita brilha mais. Porque, na verdade, os seus olhos já estão lacrimejando. Mas ele não percebe. E no momento que chega a hora verdadeira e ele enxuga os olhos, ele vai ver que a sua pepita de ouro era um diamante encravado no seu peito. Essa hora está chegando. E que a pepita do outro, que era brilhante, era o diamante também, que o outro achava que era apenas um ouro. Em vez de botar no peito, vendia a troco de banana por aí. Falta de autenticidade. Tá explicado, moço. Pergunte. Então, o parênteses era o A seguinte. qualificação que vocês dão e a quantificação. Pensem nisso. Revisem isso. Nas suas vidas, revisem. Eu não estou aqui acusando nem bom nem mal. Não vim aqui para isso. Abra seus parênteses, por Não, favor. mas só antes agora de abrir, o senhor falou qualificação e quantificação. Mas o senhor se referiu à qualidade, né? E não a qualificar. A quantificação e a qualificação que vocês dão a muitas coisas e a senso de muitas coisas, revisem. Continue, moço, e me perdoe por ter lhe cortado. Não, é que o que eu É que eu estava não sou dizendo. acostumado mesmo com essas coisas. Assim não, de conversar assim. É uma prova que eu sou ignorante, mas da próxima vez se existir, eu já deixo de ser. É, sim, ignorante. Ó, eu vou voltar nesse ponto. O senhor falou quantificação e qualificação. Aqui, quando a gente qualifica algo, a gente dá um determinado, sei lá, um nome para aquilo, Um valor. isso. O senhor quis dizer qualidade e quantidade, né? Sim. Tá bom. Então é preciso estudar a Você nossa. só necessita do que você nutre para viver. Olha lá. Em paz. Porque nem tudo que você nutre por sacolas, por galões, por baldes, por bacias, por caçambas, há de nutrir a sua paz de espírito. Nem todo diamante deste planeta há de fazer você ver o verdadeiro brilho que ele tem, se assim você não permitir a sua luz sair como verdadeiramente ela é. É nisso que eu estou falando. Eu não estou filosofando, eu só estou vendo vocês como vocês são, seres divinos. E eu não estou aqui, repito, falando de religião, seja ela qual for. Respeito-as todas, Umbanda, todas, aos espíritas, todos. Mas eu fui solicitado a algumas entidades a falar neste tom com vosmecê. Espero que você entenda. Continue. Muito obrigado. Então, o parênteses é o seguinte, a gente estava aproximando de o que as pessoas chamam de hora grande, aí agora a gente já chegou, são 3 horas da manhã. Por que surgiu essa ideia de que meia-noite, 3 horas da manhã é hora grande? Há todo um processo bioeletromagnético, físico e também magnético, vindo da Lua e dos astros e do todo o macrocosmo que se adere a este planeta. Alguns chamam de magia, outros chamam de ciência, uns chamam de natural e outros de não natural. É apenas leis, leis físicas. Nestes horários, a mente humana de uma certa placa de planeta ou de um planeta se encontra mais descansada. Por exemplo, no Brasil é noite, no outro lado do mundo não. Só que o brasileiro tem a concepção e acepção perante o senso e o consenso, a lei, a ordem, a ética, muito diferente do outro lado do mundo. O modo de viver são diferentes. São pessoas carne e osso, mas são egos que se prostram e se mostram de uma forma legítima, autêntica e diferente, dentro deste contexto que falo. E isto quer dizer o quê? Cria-se uma onda amorfa, uma teia, uma matrix, uma rede sobre esse planeta dual, de polarização e polaridade. Isto não é por causa do brasileiro. Eu estou falando do mundo inteiro, porque assim ele gira. Não é isto? É verdade. É então. Digamos que aqui, na hora grande que vocês chamam, vocês estão próximos à quietude. A grande maioria, porque dorme fisicamente. Então, como vocês também emitem ondas de energia, essas ondas ficam graduadas de um outro padrão. Esse talvez insignificante padrão de graduação de energia, provinda de vários corpos, milhões de corpos encarnados, e depois, através do desdobramento, através de milhões e milhões e milhões de consciências despertas ou sonolentas na pátria espiritual, vai criando outros subníveis dessa rede de concepto, de consciência, de energia. Essa energia tende a ser mais pesada, tende a ser mais de expurgo, de eliminação. Tende ainda, infelizmente, a descer aquilo que vocês chamam de medo e de dor. Energia, como polaridade. Eu só estou dando sentimentos. Por isso que dentro de alguns cultos associaram a limpeza. E assim o ego foi impondo das pessoas mais medo e medo e medo e medo. Mas na verdade o dia é positivo e a noite é negativo, no sentido de polarização. E da meia-noite a exatamente 3 horas e 45 minutos da manhã, seria expurgo. Depois disso, tem um intervalo de acima de meia hora. 5 horas da manhã, uma grande luz vem sobre esse planeta de Vênus. E assim aqui na Terra, vocês têm, dentro da crença e fé de alguns, é o horário do povo do Oriente. Eu estou simplificando, rapaz. Então, os despachos para limpeza, seguindo a linha de Abaluae, Atotô, são propícios a fazer nas horas grandes. Em alguns casos, pode ser nos horários ao dia, mas na grande maioria, em hora grande, para limpeza. Pergunte. Mas seu Exu, para limpeza a gente não tem que tomar só banho? Esse é um contexto interessante. E a sua pergunta também. A limpeza é a tua atitude perante a vida. Por isso, e mesmo eu falando sobre religião, eu me limito aqui. Muitos talvez não vão gostar de eu ter me calado. Achar que eu não quis responder a sua pergunta. Achem o que quiser. Mas eu posso, como estão me pedindo aqui. O seu Zé está influenciando. Ele está influenciando, estou vendo. No momento que você toma um banho e você não permanece, qual a frequência equivale a nada? Então não adianta. Tá certo. Então uma entrega tem sim um valor real energético. A entrega e o despacho que você pode fazer é você. Não precisa cortar os pulsos, nem as virilhas, nos rituais antigos que se faziam de magia por aí. Mas precisa do ar, a Mãe Terra, o sangue dentro das suas veias que pulsa com legitimidade, com autenticidade. Essa autenticidade vem do amor próprio. O orixá representa toda a química dentro do teu corpo. Cutuio, você falou do cutuar, agora estou voltando. E aí? Cutue a você com amor. Adore-se à base da contemplação e contemple ao seu semelhante. Contemple o templo de carne e de ossos que andam por aí. Dos animais. Também dos orgânicos, dos vegetais, desde o ar que vocês respiram. E vocês vão ver que o estado de êxtase, de apenas admirar, será a sua paz de espírito. E banhos, esses artifícios, ainda se fazem necessários da ritualística da Umbanda e de outras linhas. Mais pelas carências de que pela necessidade de ligação. O que liga você com o mentor não é um banho nem um ritual. Isso pode contrariar muitos. Mas o que liga você com o mentor realmente de luz é a lei da sintonia. Essa, nem com a mãe natureza barganha. Palavras de caveira. A lei da sintonia, do que você é, provindo da alma, não necessita do artifício do dualismo que o homem cria para tentar melhorar. Porque o que você tenta melhorar usando artifícios de fora, até pode alcançar. Mas quando alcança, perde a necessidade de estar sendo usado, porque você já é. Entendi. Alguns talvez interpretem que eu estou desvalorizando, mas não é não. São bengalas necessárias para joelhos cansados, momentaneamente cansados. Como que tá o aparelho do senhor? Já está na hora. Já tá na hora. Então. Obrigado pela oportunidade, moço. Nossa, eu que agradeço, pelo amor de Deus. Olha, e pelo horário, porque não foi combinado nada. Né? E mesmo não tendo sido combinado, nós estávamos escrevendo com esse nego. Como já estávamos aqui, é melhor. Vocês têm os afazeres de vocês, nós temos os nossos. É, sim. Então, por respeitar isso, eu agradeço, vai me ser outra vez. Mas essas coisas, seu Caveira, igual eu falei com o seu Tata Caveira, ele falou que a gente teve um encontro no mundo espiritual, passou por todo um processo e combinou o dia, a hora. Não foi assim com o senhor? Já não tinha combinado? Não. Uma hora pra gente comigo, conversar? Não. Isso não me torna nem pior nem melhor. Não, não. Há casos e casos, mas não existe coincidência. Então. Pro universo não existe coincidência. Eu acabei de falar para vós me ser assim há um tempo. E alguns vieram a mim solicitar. Entendi. Não, sim, mas então eu ouvi. Estou há 4 dias vibrando nesse médio para escrever uns processos aí. Hoje é o terceiro. Vocês estavam conversando e saiu o assunto de falar comigo, não foi? Foi. Então, isso não é coincidência. Mas eu não vou mentir. Eu não falei com Voz Missê, nem com o mentor do Voz Missê, no sentido de programar e minúcias que seria hoje. Ah, então isso que eu queria saber. Mas não existe acaso na criação. Eu estou aqui como instrumento, como Voz Missê também. Sim. Pela afinidade nos nossos caminhos cruzados. Pelo trabalho. Afinidade pelo trabalho proposto. Sintonia de propósito. Quanto mais você se liberta de querer praticar a caridade, de querer fazer a caridade, quanto mais você não se preocupar com isso e apenas ser autêntico e passa a ser o é, você não vai só aproximar espíritos afins à sua linha praticante da Umbanda, não. Você não vai só aproximar kardecista perto de OMC. Você vai aproximar todas as egrégoras que, mesmo usando bengalas através das afeições, bengalas momentâneas necessárias para demonstrar-se com o ego que estão até então, mas existe uma força provinda da alma dessas mesmas pessoas e seres que irão de procurar você. De uma razão não pensada, porque ela não é intelectual. Ela apenas é. E por ser, ela volta a se unir num propósito de amor ao próximo e no amar a si mesmo apenas. Uma boa noite. Uma boa noite, muito obrigado e quem sabe até uma próxima vez, hein? Senhor Edson? Ô, Jefferson. Você tomou um susto aí? Não, tá tudo girando aqui. Eu já me situo. Você quer que eu busque uma água pra você? Olha, via internet é meio complicado, mas não tem problema. Não, eu tô com um copo agora aqui, tô com um rapaz. Tá. É muito interessante, assim, essa... Seu Caveira, ele se manifestava em mim. Quando eu tinha 16 anos. Eu já tô com 39. Nossa. Então só faz esse pouquinho de tempo que ele não vem. Nossa. E realmente eu vi que o médium tá enferrujado. Ah, é muito, Mas muito bacana, ele, sim. as entidades, tanto suas como minhas, conseguiram, não vou dizer convencer, mas ilustrar a importância do conhecimento dele nesse trabalho. Pois eu vou escutar porque eu estou curioso, porque vamos ver se ele falou as coisas que ele já falou para mim. Se ele falou, sei lá, mas vamos ver. Mas então diga aí, você está saindo do processo aí mediúnico, como você se sente? Bom, depois do processo mediúnico, eu me sinto. Se eu já estava cheio de vida, eu me sinto revitalizado de algo que não tem explicação. Eu posso chamar de paz, de tranquilidade. Antes de começar, eu estava com sono. Agora, eu não estou elétrico, mas eu perdi o sono. Entendeu? E essa emoção, é que eu sou meio coração mole, eu fico um pouco emocionado. Então, mas é uma coisa muito boa. Agora, um detalhe. Eu sou médium semiconsciente, tá? Eu comecei, não sei se isso vai ser importante aos amigos, se porventura escutar, incorporando totalmente inconsciente. Quando eu comecei de deixar de ser inconsciente, eu fiquei assustado, porque eu ouvia, né, como eu fui evangélico até os 14 anos, e lá, final dos 14, 15, comecei a frequentar terreiros de Umbanda. Eu ia, todo mundo era inconsciente. Aí quando eu quis realmente entrar, eu comecei a ficar semiconsciente. Então, foi um choque para mim. Porque eu comecei, sei lá, eu comecei, poxa, será que eu estou me fingindo? Será que está chegando obsessor em mim? Será que eu estou ficando louco? Será que era o capeta, né? Porque eu trouxe esse processo meu de família evangélica. Aí depois, com meus 28 anos, aí estacionou. Aí ficou como é até hoje, né? Seu Zé Pilintra, o Pai José, seu Tanakai, tem espíritos que eu trabalho, graças a Deus, que não são meus, são do universo, mas que a gente trabalha com cirurgia espiritual. Eles me pegam um pouquinho mais forte. Eu não comando meu corpo, eu me lembro assim de algumas coisas, mas também é semiconsciente. Agora, essa entidade que veio hoje realmente foi uma surpresa, não só ela ter vindo, mas a forma que ela veio. Eu lembrei do meu tempo agora, quando eu era quase totalmente inconsciente. Graças É uma sensação que, particularmente, eu sei que ele deve estar por aqui, e eu estou dividindo com as pessoas que ouvem, particularmente para mim, eu não estou desfazendo dele, isso não prova nada. Entendeu? Não prova nada, nada, nada, nada, nada, nada, assim, de ser mais forte ou mais fraco, mas. Ao mesmo tempo é uma surpresa, assim, né? Deve ter o porquê dele ter usado isso, mas surpresa muito agradável. tá tudo certo, né? Tá bom, Eu então. divido isso com os amigos que escutam aí, que talvez sejam médio conscientes ou semiconscientes, que mediunidade, consciente, semiconsciente, a gente tem que estudar muito. E eu não estou aqui para criticar a entidade de ninguém, nem ninguém, mas estudar-se a si mesmo e entender que eles procuram mais a nossa sensibilidade, porque a mediunidade é você se comunicar com o externo, e a sensibilidade é você falar com o teu Deus interno. É isso que eles se preocupam. E a pessoa sensível não é fraca. A pessoa sensível, ela é ampla, é diferente. Obrigado, viu? Eu agradeço de Obrigado mesmo. coração e até uma próxima oportunidade, viu? Opa, obrigado, Jefferson. Fiquem com Deus, tá? Muito obrigado. Tchau, você. Tchau. Caveia, afirma pô, na folha da bananeira, caveira, afirma pô, na folha da bananeira. Caveira, afirma pô, na folha da bananeira, caveira. Caveira, afirma pô, na folha da bananeira. Quando o galo canta é madrugada, foi Exu na encruzilhada, batizado com Dendê. E reza uma oração de trás pra frente, queima o fogo, a chama ardente, aquece Exu ao laroiê. Eu ouço a gargalhada do diabo, é caveiro, o enviado do príncipe Lucifer. É ele quem comanda o cemitério, cada cumba tem mistério, seu feitiço tem axé. Ê caveira, afirma ponto na folha da bananeira, caveira. Ê caveira, afirma pontos na folha da bananeira. Na calunga, quando ele aparece, credo em cruz, eu rezo prece pra Exu, dono da rua. Sinto a força deste momento e firmo meu pensamento nos quatro cantos da rua. E peço a ele que me proteja onde quer que eu esteja ao longo desta caminhada. Confio em sua ajuda verdadeira, ele é Exu Caveira, senhor das encruzilhadas. Ê Caveira, afirma ponto na folha da bananeira. Exu Caveira, Ê Caveira, afirma ponto na folha da bananeira. Quando o galo canta é madrugada, foi Exu na encruzilhada, batizado com Dendê. Rezo uma oração de trás pra frente, queima o fogo, a chama ardente, aquece Exu ao laroiê. Eu ouço a gargalhada do diabo, é caveiro, enfiado do príncipe Lucifer. É ele quem comanda o cemitério, cada cumba tem mistério, seu feitiço tem axé. Ê caveira, ê caveira, afirma ponto na folha da bananeira. Ê caveira, ê caveira, afirma ponto na folha da bananeira. Na calunga quando ele aparece, credo em cruz eu rezo prece pra Exu, dono da rua. Sinto a força deste momento e firmo meu pensamento nos quatro cantos da rua. E peço a ele que me proteja onde quer que eu esteja ao longo desta caminhada. Confio em sua ajuda verdadeira, ele é Exu Caveira, senhor das encruzilhadas. Ê caveira, afirma ponto na folha da bananeira. Exu Caveira. Pergunte. Quando dizem porque que... se você é alegre, você não vai transmitir tristeza pra ninguém. Você vai instigar o quê? Como um Exu, pessoa? A felicidade ao alheio, sem impor nada e sem querer nada, a não ser que o alheio seja quem ele é, alegre por si mesmo. Acabei de explicar o que é Exu.